Metal do Arrocha. É pra tocar no paredão, vai. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. A minha linda vela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz muito tudo. Vem aqui, vem aqui, vem. Você existe, eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Você existe.